Henrique Wall nasceu em Botucatu, no ano de 1983. Trabalha com música experimental, vídeo, além de filosofia da música e estética filosófica. Sua produção em música eletrônica lida com colagens e coleções musicais, como nos álbuns Coleções Digitais e Palavra Palavra. Atua como compositor-performer, interessado em combinar um trabalho conceitual robusto e performances envolvendo eletrônica ao vivo. Algumas de suas obras-performances são O Brasil Não Chega às Oitavas, Éter 2 e Solo Discoteca. Cria jogos musicais e atua como improvisador, ministrando também oficinas nesta área. Com Maria Cirino, Marcos Carassati e Matias Kuhl, gravou Disputa e Guerra no Terreiro de Roça de Casa de Avó. Também lançou um álbum solo de improvisação, Verãozão. Desde 2008, desenvolve seu próprio instrumentário, uma tábua amplificada sobre a qual usa vários objetos cotidianos, em combinação com eletrônica e brinquedos. Integra o trio de música contemporânea Infinito Menos, com Mário Denúnzio e Matias Kuhl, e o duo de música eletrônica extrema Epilepsia, com JP Carron, em hiato. Foi membro do Núcleo de Música Experimental e Brasotop, de 2007 a 2013. É membro da Seminal Records e organiza desde 2013 em Belo Horizonte, antigamente junto a Kuhl, e odiernamente com Scarassati e Patrícia Bisotto, as Quartas de Improviso, QI, evento de música improvisada. Também organiza desde 2018 o Praça 6, Música de Ruído em Praça Pública, junto a Felipe Lopes. Formou-se em Música, Modalidade e Composição pela Unicamp, realizando a iniciação científica, estudo de alguns dos processos composicionais da obra Formalized Music, Thought and Mathematics in Composition, de Yann Chanax. Realizou mestrado em Musicologia na USP com a dissertação Colagem Musical na Música Eletrônica Experimental e doutorado em Filosofia na UFMG com a tese A Música como Arte, Significação Musical e a Ontologia da Obra de Arte de Arthur C. Danto. Atualmente, está preparando um livro de crônicas, aforismos e prosa poética, com o nome de O Melhor Amigo do Rato.